Nossa rapa, aqui chegando na humilde, muita ideia pra trocar, milhão no apetite, é nós que tá nesse bang, sem pagar simpatia, respeito a atitude, aqui é anti-hipocrisia, buscando sempre a igualdade, dependente da sua cor, que é o rap rapaz, rimador, sofredor, por amor eu vou que vou, seguindo sempre em frente, ideia quente, contundente, malaco consciente, eu não me identifico com o que vejo ao meu redor. Seres humanos se matando por causa da merda do pó. A paz aqui foi comprada pelo boy, o cu de farda, eu não me engano. Eu não entro nessa presepada. Mano Igor, mano Rap e DJ Carlin, unidos na missão e lado a lado até o fim. Sem arma, sem droga, o meu caráter eu não vento. Simplesmente atitude, rapaz, no bang pelo só certo. Sofredor se identifica nos versos, na batida, nesta firmão, na correria, miliana, milidia, de cabeça sem perdida, eis aqui meu manifesto, gangsta, gangsta, no bang pelo certo. Só sofredor se identifica nos versos, na batida, nesta firmão, na correria, miliana, milidia, de cabeça sem perdida, eis aqui meu manifesto, gangsta, gangsta, no bang pelo certo. Salve, salve família, que eu chego na disposição. Tô no bang pelo certo, lado a lado com os irmãos, com o coração, com os pés na arena, pronto pra guerrilha. Deixa pra lá, deixa pra lá, que os papagaios vai falar, porque é sempre assim e sempre será. Sempre vai ter uma pá de verme tentando me derrubar, falando mal do meu rap, tirando a minha postura, mas não sabe de nada sobre a nossa cultura. Mas não estou na missão por ibope nem aplauso, estou no bang pelo certo, jogando pro lado uma entrada, porque o sangue que corre nas minhas veias é sangue de sofredor. Estou no bang pelo certo, se liga aí, moro. Só sofredor se identifica nos versos e na batida, neta firmão na correria, miliana, milidia, de cabeça sem perdida, eis aqui meu manifesto, gangsta, gangsta, no bang pelo certo. Só sofredor se identifica no verso e nas batidas.